Gente, triste, infelizmente existe. Não vou deixar pra lá esses pipoca, assunto esse que muito me incomoda. E o apocalipse, alguém me disse, na Bíblia está escrito: está chegando a hora, meu irmão. Falsidade é o que vejo em vários quando eu chego. Pulga, percevejo, até coça, moronego. Danada, siga em frente, calcula em minha mente. Não é como antigamente, uma parte deprimente. Que olha feio e torto, danada, não tô morto. Preciso, a gente troca, cuidado com os croca. Depois amo pra ideia, não me escondo o que pega. Certo, mas não nego aqui, André, etc. Se pava pro debate, transparência, checkmate. Monto relatório, sem cadastro, só consumo. Nunca deixei rápido no final, em resumo. Quase sempre correto, da rua papo reto. Não falo pelas costas, goste ou não gosta. Tem na rua, na praça, no campo, escola, passa. No rap também tem, estende a mão, tira ninguém. Pensou que nós tava parado, sente o peso, só inchar. E para com as picuinhas, isso é rap, não modinha. Assim, registrando, eu vou só ganhando. Mas não é fictício, o lobo perde o pelo e não o vício. Por essas mais difícil, bem assim vou seguindo na trilha. Não desisto das antigas, fizemos cartilha. Faço porque gosto, nada ganho, mas aposto que uma hora vai clarear. Chega mais sem varia. Araraco, retorno do rap, o estorno. Ideia da cachola, da minha sua rola. Os humilde com na escola, preciso desenrola. Fazer parte, chega mais, etc. Assim faz. Falsidade é triste, mas eu vejo existe. Bem que alguém me disse, tá chegando a apocalipse. Falsidade é triste, mas eu vejo existe. Bem que alguém me disse, tá chegando a apocalipse. Falsidade é triste, mas eu vejo existe. Bem que alguém me disse, tá chegando apocalipse. Falsidade é triste, mas eu vejo existe. Bem que alguém me disse, tá chegando apocalipse. Falsidade também vejo, pai. Nesse mundo já existe desde tempos lá atrás. Então como que vai ser lá no futuro? Se hoje já anda escuro, me responda, não esconda, por favor me conta. Prefiro mil vezes a verdade do que a falsidade. Sentimento feio, mentira, vem com a verdade. Agradeço por me criar como um menino homem, assumindo meus atos enquanto muitos somem. E quando chamado na ideia, mó mentira, mó disfarce, mó conversa véia. Se pra criança já não presta, pra adulto fica escrito na testa: mentira, horroroso no psico pira. Vai que cola, desenrola, se atola na hipocrisia. Com proceder que não cola, não tem homogeneia. Sempre contraditório, se enforcando. Fala, fala, notório, não sabe o que tá falando. E respondendo ao meu filho a pergunta: o mundo dia a dia funda, sempre mais permuta. Com o papado mais curto, o papa renuncia. Barack Obama, implantação do chip, anuncia. Por que que tem que ser justo na mão direita e não na perna ou orelha esquerda? É marca da besta. Anunciado apocalipse, Deus nos ajude. Com falsidade é desculpa que é para a saúde. Falsidade é triste, mas eu vejo existe. Bem que alguém me disse, tá chegando apocalipse. Falsidade é triste, mas eu vejo existe. Bem que alguém me disse, tá chegando apocalipse. Falsidade é triste, mas eu vejo existe. Bem que alguém me disse, tá chegando apocalipse. Falsidade é triste, mas eu vejo existe. Bem que alguém me disse, tá chegando apocalipse. Falsidade é triste, infelizmente existe. E o apocalipse, bem que alguém me disse, na Bíblia está escrito: está chegando a hora. Você pega Deus enquanto é tempo, para depois não ficar somente ao relento.